Conectando o C95,3 FM para toda São Carlos e região. Sim, para todo o planeta Terra, através do site www.radio.fiscar.br. Começa agora a incrível edição de número 155 aqui do programa Independência ou Mate. Lembrando também aí nossas outras retransmissões, né? Além da Rádio Fiscar, todo sábado, 3 horas da tarde. Um grande alô para todos os ouvintes do podcast aí no foradoeixo.org.br/independenciaomate. E também aí no, na página da rádio, né? Da Rádio Fora do Eixo, foradoeixo.org.br/rádio. Além de outras rádios parceiras como a Rádio BTK, a Rádio Software Livre, a Rádio da Rasgada Coletivo. E por onde for aí, tamo junto. Mais uma edição, 2 horas, cultura musical independente aí, Brasil e mundão afora. É isso aí, então mais uma vez um salve a todos que escutam as vozes de Felipe Silva e Jovem Palerose, apresentadores, né, do programa Independência ou Marte, que é na verdade o braço radiofônico de um projeto de ponto de cultura que promove diversas outras manifestações aqui em São Carlos e em todo o Brasil. E aí, além do nosso programa de rádio aqui, você pode entrar em contato aí com os nossos conteúdos, principalmente no nosso site, foradoeixo.org.br/independenciaomarte. E também interagir com a gente, né? Participar aqui diretamente do programa ao vivo no MSN da Rádio Fiscar, radiofiscar@hotmail.com. Mandar suas críticas, sugestões e material da sua banda para o nosso e-mail, independenciaomarte@gmail.com. Ou então nos seguir aí nas mais diversas redes sociais da qual fazemos parte, MySpace, Orkut e, é claro, o Twitter. Procure saber mais sobre essa iniciativa, ponto de cultura, ponto de mídia livre, é discotecagem radiofônica, tem várias ações aí, projeto multimídia, faça parte aí, como a gente sempre brinca e leva a sério, na verdade, né? Fala brincando, mas então, na verdade é muito sério. Não tem brincadeira nenhuma aqui, não. Não, brincadeira, sei lá, a gente faz brincadeiras, mas a gente leva muito a sério tudo isso, não é à toa que a gente tá mais de 3 anos aqui, né? Muito bom. Foi rápido hoje, foi conciso, né, o cabeçalho? É, muito conciso, mas a gente tem que anunciar as atrações aqui. É verdade, e o programa hoje vai dizer. Como que tá o programa hoje, filho? Tá especial. É especial? Muito pouco. Médio. Médio? Tá, a gente não tem nenhuma atração, não tem ninguém, nenhum convidado ao vivo nos estúdios, mas a gente faz 2 conexões aí muito interessantes. Hoje a gente vai falar com o pessoal do Psicotropicodelia, que é um selo, né? E voltado para música experimental, novos gêneros musicais como chiptune, ambient music, electro, space, new hip hop, braindance é uma loucura, né? No quadro Brado Retumbante de hoje. Muito bom, a gente vem, né, abrindo bastante espaço aqui no quadro Brado Retumbante para as chamadas Net Labels, né? E a Psicotropicodelia Records é mais um exemplo desse tipo de selo, e a gente bate um papo com o Harlan hoje e confere os sons malucos deste selo no fim do programa. O que mais, meu caro Jovem Palerosa? Bom, hoje a gente ainda tem o Povo Heróico, né, que é dedicado aos principais festivais e outras iniciativas assim. Para de comer bolo, não é? Oh, desculpa. A gente vai falar com o pessoal na verdade, vai falar com o Gustavo Andrade do PMW, né, festival que acontece lá em Palmas, Tocantins, a partir do dia 5 de agosto. Ele troca um pouco de ideia com a gente sobre todo o contexto da cena tocantinense, fala sobre as bandas, atrações especiais e outras curiosidades. Muito bom. Como sempre de costume, né, todo este conteúdo e conexão telefônica estará sendo, né, intercalado pelos nossos blocos musicais temáticos. E tradicionalmente, né, o programa é sempre acompanhado de um caloroso fundinho musical que Jovem Palerose vos anunciará agora. E senhores, que a gente escuta no BG é a banda portenha, né, lá de Buenos Aires, banda argentina Falsos Conejos, com um disco intitulado Mundo, Carne e Demônio. Bom, eles já estiveram aqui no final do ano passado, prometem uma volta aí esse ano, quem sabe. Devem vir pro Brasil aí a partir de setembro, outubro. Quem sabe eles não pintam por aqui também pra fazer uma parte 2 aí da sessão. Eles são bem parceiros ali, estão capitaneando o coletivo Buenos Aires Experimental lá na capital. E estamos na conexão total aí, grande salve a todos os conejos, colinhos, que nos acompanham com seu rock instrumental durante toda a noite de hoje. Doideira. Bom, vamos começar então, né? Pode ser? Vou ficar à vontade. Respirar fundo aqui, preparar. Alô, alô, pessoal do Twitchcano. Filma eu lá também, velho, tá aparecendo só você lá, velho. Tem um microfone na frente. Aê. Aí. Bom, quem quiser acessar a Twitchcana em @endormars. Mas aí a gente vai começar a falar então desse primeiro bloco de ritmos divertidos aqui, já começando Hoje sim, começando o programa já no alto astral, quem quiser dançar, dança, quem quiser refletir, reflete, quem... dá pra fazer o que quiser agora, esse primeiro bloco bem legal. A gente começa com o projeto da Dani Gurgel e os novos compositores, ela que já lançou vários materiais, era saxofonista e tal, ela tem bastante dessa influência, tanto da música instrumental quanto da nova MPB e tal, mas dá um clima bem particular pras músicas e essa música que eu escolhi, chamada Clint, ela acho que é uma das mais animadas aí, já com groovezinho, bem humorado e tal, acho que cai bem pra começar o programa. Muito bom. Na sequência a gente tem o Criolina, que ao contrário do que a gente já falou do Criolina, como a Sound System Criolina lá do Distrito Federal, tá? Um coletivo de DJs e tudo mais, mas esse Criolina que a gente vai rolar aqui é uma dupla, né? A Lê Muniz e a Luciana Simões. É um projeto bem humorado, que já tá no seu segundo disco, chamado Cinema Tropical, e influenciado mesmo pela sétima arte aí, narrativas de gênero bem explícito assim, tipo Bang Bang, romance psicotrópico, que é uma coisa bem interessante, ação, aventura, ficção científica e tal. Daí acho que é divertidão pra começar, né? Cabe bem no bloco. Muito bom. Na sequência a gente vai conferir um som da banda carioca Do Amor. Uma galera que tem, né, trabalhos lançados aí, celebrados, né, enfim, por diversos músicos da cena independente, a mídia especializada também sempre falando muito bem dos caras, e o resultado disso é uma coisa bem interessante, que você pode encontrar músicos do Amor acompanhando diversos, né, artistas brasileiros. A galera, por exemplo, né, compõe ao lado de Caetano Veloso a Banda C, e vem fazendo aí shows com o Caetano já há mais de 3 anos. Galera que você faz banda de apoio pra Nina Becker, Rubinho Jacobina, Jonas Sá, eles estão lado a lado aí com vários nomes da cena carioca, e é uma galera que dá conta de fazer misturas sonoras bem interessantes, né, bem caracterizadas aí por uma mescla de carimbó com rock and roll. No palco são diversidade garantida, diversão muito a valer. Bom, muito bom. E fizeram uma tour pela Argentina recentemente, mas é uma galera que tem se programado aí para circular intensamente o Brasil. Então se prepare, você em breve terá a oportunidade de se encontrar com o show Do Amor por aí. Por enquanto, Lindo Lago Do Amor, a música do primeiro disco, foi recém-lançado, tem numa espécie deles lá pra escutar também. Muito bom. Bom, e pra finalizar aí, já no clima funk rock total, a gente escuta mais uma vez um projeto chamado Fungus Funk, que eu acho que faz parte até do início da rádio aqui, a gente trazer alguns sons deles e tal, bem swingado mesmo. A galera começou lá em Juiz de Fora e estão radicados em Sampa. Ano passado a gente trombou com eles lá no Consciência Hip Hop em Cuiabá. Então estamos na produtividade aí, passaram por umas reformulações na banda, guitarrista, saiu um vocalista e tal, mas eles estão seguem na vibe da Fungus Funk Freak Family aí deles e tal, bem influenciado por esse groove funk, rap, final dos anos 80, começo dos anos 90, meio Red Hot, meio, sei lá, outras bandas assim. Rage Against. Primus, bandas entre outras do grande rock mundial. E bom, a gente vai escutar um single deles aí que eles lançaram, chamado Wow Wow Wow. Muito bom, então aumente o volume do seu rádio, regule o timbre das suas caixas de grave, porque esse é o programa Independência ou Marte. Começando com Dani Gurgel, novos compositores Clint. Escute, diferente. Depois reclama que eu me espalho em roubo e cobertor. Você me enche, a gente enche. Se deu patada, se prepara que o troco é bom. Vê se medica esse teu mau humor. O dia lindo e você tá sempre borocochô. Cada mania, nego, que horror. É jurubeba, rapé, fórmula, um dominó. Quando o birita se mete a cantar. E dali Nelson Gonçalves, Calbi, Frank Sinatra. Pra tua sorte eu gosto de brigar. Eu não sou flor que se cheira e cê vai ter que casar. Luva de pelica é muita sofisticação. Minha sutileza se traduz na expressão. Vai te catar em canoa, feito cacique, cê dá chilique. Depois reclama que eu me espalho e roubo o cobertor. Você me enche, a gente enche. Se deu patada, se prepara que o truco é bom. Cê dá chilique. Depois reclama que eu me espalho e roubo o cobertor. Você me enche, a gente enche. Se deu patada, se prepara que o truco é bom. Feito cacique, cê dá chilique. Depois reclama que eu me espalho e roubo o cobertor. Você me enche, a gente enche. Se deu patada, se prepara que o truco é bom. Feito cacique, cê dá chilique. Depois reclama que eu me espalho e roubo o cobertor. Você me enche, a gente cliche. Se deu patada, se prepara que o truco é bom. Cacique, chilique. Esse teu mau humor. Namoradinho refém. É, aqui embaixo do sol. A minha fama de mal evaporou. Ficou leseiro, já passou três vezes e desconfiou. Mas é que um cara com a minha cara, parado muito tempo no mesmo lugar, pode levantar suspeita e a polícia levar. É, mas é que um cara com a minha cara, parado muito tempo no mesmo lugar, pode levantar suspeita e a polícia levar. Cansei de correr atrás de você. Te esperei e você nem apareceu. Tu já pensou se essa moda pega neném? Situação, namoradinho refém. Aqui debaixo do sol, a minha fama de mal evaporou. Ficou leseiro, já passou três vezes e desconfiou. Mas é que um cara com a minha cara, parado muito tempo no mesmo lugar, pode levantar suspeita e a polícia levar. É, mas é que um cara cara, parado muito tempo no mesmo lugar, pode levantar suspeita e a polícia levar. Minha fama de mal evaporou. Ficou leseiro, já passou três vezes e desconfiou. Mas é que o cara com a

e a posição onde está. Deixa pra lá. Aqui esse primeiro bloco começando já com várias pedradas, vários sons instigados e divertidíssimos, né? Esses ritmos bem dançantes, animados. Aqui a gente teve a Dani Gurgel, os novos compositores, Criolina, que a gente não falou o nome, né? A dupla que é Alemonize Luciana Simões, com a música Namoradinho, um Refém, um Romance Policial. A gente escutou Do Amor, Lindo Lago do Amor. E terminamos com Fungus Funk, Wow, Ou, oh, Ou. Oh. Ou, né? É. Não é ou, é ou. Né, Cris? É isso? Muito bom. Começamos dançando, balançou, balançou o esqueleto. Balancei, balancei demais. Bom, acho que vale a pena, já mandou um salve, vale a pena? Não, sempre vale a pena, mas é salve especial aí. Muita gente sintonizada já mandando salve pra gente. Julião J. Gueto, Denis Lau também, a Luísa, a Mayara lá do Lumo de Recife, Marcelo Selingardi, o próprio Leandro do Conejos que tá tocando no BG aqui. Tá uma festa bonita, né? Legal. Tá. Olá, todos da Twitch também. Bom, vamos dar sequência a esta viagem espacial aqui, né? Independência ou Marte, navegando por todos os mares da cultura musical independente. E agora temos um bloco intitulado Hip Hop na Medida. Muito bom, a gente sempre gosta, né, de estar aí atento ao cenário do rap nacional, que é um dos estilos musicais aí mais intensos, né, no que diz respeito a lançamento de trabalhos. Então sempre que possível a gente consegue fazer um bloco com quatro novidades, com quatro sons recém-lançados. Várias vezes os artistas se repetem, porque a galera também está sempre gravando, atividade intensa. Então vários dos que vão passar por aqui hoje já estiveram no programa, mas todo mundo chegando com um sonzinho novo. Novidades, novidades no ar. A gente começa com um cara que nunca rolou por aqui, que é o Dom Cezão. Ele que é lá da Zona Norte de São Paulo, sempre bem acompanhado aí pelo DJ Kaique, que produz várias coisas interessantes. E ele já tinha lançado o primeiro disco, primeiramente, né? Acho que foi lançado em 2008, se não me engano. E recentemente ele lançou um single aí bem conceitual, chamado O Equilibrista. Se olhar a capa, é bem interessante, é meio gelo, assim, com tem uma faixa vermelha no rosto, assim. Uma coisa bem, bem doida, e a música, assim, aquele lance de rap bem, não introspectivo, mas eu lírico do bem particular, assim, e tal, e o final da música é muito, muito engraçado. Acho que vale a pena ficar bem sintonizado nessa psicodelia infantil, meio apologia às coisas boas do mundão afora. Bacana, bacana. Bom, aí a gente sai da Zona Norte de São Paulo e vai pro Rio de Janeiro. Vamos conferir uma faixa do MC Shawn, do seu disco Ruas Vazias. MC Shawn é um cara importante aí, né, pra chamada lírica positiva do rap nacional. Fez parte do coletivo Quinto Andar, né, ao lado de nomes como De Leve. E foi uma galera que inovou bastante, tanto nesse sentido de rap bem-humorado e de lírica positiva, quanto também nas questões de distribuição na internet, né? Tava tudo, está até hoje disponibilizado. O disco foi lançado pela revista Outra Coisa na época. E o material do Shawn segue, né, essa tendência. Então, pra quem curtiu o som, é só dar uma buscada aí que você vai encontrar sem problema nenhum todo o material do cara. É da hora que o cara é prodígio aí, desde os 11 anos de idade, segundo ele mesmo cita, ele começou a rimar. Aos 15 ele começou a produzir beats e 16 já começou a lançar os sons e tal. Então vamos ver essa fase que ele tá agora com afirmação da vida. Muito bom. Na sequência a gente vai pra uma verdadeira pedra fundamental do rap brasileiro. MC Criolo Doido, né, idealizador e um dos principais realizadores até hoje da célebre rinha dos MCs. E além de estar sempre envolvido também com a parte, com os aspectos da produção cultural do movimento hip hop, o cara tá sempre também encontrando um tempinho aí pra escrever, produzir, gravar e lançar. Fala um pouco dessa música aí, jovem, dá uma contextualizada na letra, que é uma provocação da boa. Essa música tá inclusive na coletânea do Mais Soma, né, a coletânea Mais Soma volume 3, chama Sucrilhos. Acho que é bem uma tiração de onda aí pra quem não saca o flow, quem não saca as ideias aí da... sei lá, da propositividade do movimento e, sei lá, identidade mesmo aí. O crioulo doido ou o crioulo brasileiro, como tá no MySpace, ele tira onda mesmo para os comédia acostumados com sucrilhos no prato e outras coisas assim. Esse pessoal. Bom, e daí da hora que ele também faz outras referências aí a outras gerações, que na verdade é da mesma geração que ele, né? Ele começou a fazer som há mais de 20 anos atrás e ainda cita outras referências artísticas, das artes plásticas, como o Hélio de Sica, Frida Kahlo. É interessante, uma boa mistura. E depois, provando que o bloco é realmente de rap nacional, a gente desce lá pra Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e revela pra vocês o grupo Nunca Visto. Já tinha sacado eles? Nunca tinha visto. Ah, então. E a gente confere a faixa Cidade Grande. Da hora. Disco homônimo, né, também foi lançado com um EP, né, chamado Nunca Visto. E segundo eles mesmos, são beats crus e cinzentos, que servem como pano de fundo pra rima, que é bem das ruas, ao mesmo tempo que é filosófico, e cinco MCs, que é coisa bem, bem especial e particular também deles. E acho que é legal. Bom. É legal ouvir o rap que bate forte nas caixas de som. É legal aumentar o volume, puxar o grave, que é rap do bom. Hip hop na medida, salve, mano, J. Gueto, mais uma vez. Vamos de som aqui. Começando com Dom Cezão, o equilibrista, Independência ou Marte, escute diferente. Um passo na corda bamba, mais um passo com calma. Aí se equilibra na linha, lá em cima bem alta, se carriçou a alma. E vai subir pra lá, vai pra cá, vem de um lado pro outro, no rosto esforço pra se equilibrar. Se equilibra, se concentra, se mantém na linha reta. Na linha da vida, minha poesia se completa. Me equilibro, me concentro, me mantenho em linha reta. Vou manter o meu caminho no vale, vem da caneta. Vou pra lá, vai pra cá. Vem de um lado pro outro, no rosto, esforço pra se equilibrar. Passo a passo, vou passar pelas linhas, sem deixar cair. Pela vida, sem deixar cair. Não me julgue por querer vencer, sem deixar cair. O equilibrista faz o corre sem pensar em você. É como se cada verso ampliasse um espaço. Cada rima que faço equivale a um passo. Se o passo é em falso, eu erro traço. E na linha do tempo eu pago preço. Na linha da vida arrisco o pescoço. E no vai e vem da corda, sinto chacoalhar dos ossos. Os braços, as pernas, o corpo treme. Nessas horas sou eu mesmo e mais ninguém. Respiro fundo e o equilíbrio me mantém. De pé, pois tenho obrigação de ir além. Nem que seja apenas uma letra a mais. Mas que seja minha assim como as demais. Nem que seja outra história pra contar. Mas que me leve além do que eu pude imaginar. Eu nunca imaginei que pudesse chegar tão longe ao mesmo tempo perto do que me fez começar. Me esforçar pra escrever 16. Entender que talvez fosse melhor me esforçar. Mas ao invés de vocês, os tais reis que disseram que eu não chegaria aos pés. E eu fiz dessa vez o que antes ninguém fez. Vocês aplaudirem de pé o equilibrista. Vem de um lado pro outro, lutou o esforço pra se equilibrar. Passo a passo vou passar pelas linhas sem deixar cair. Passo a passo vou passar pela vida sem deixar cair. Passo a passo, faço mais um traço. Faço mais um passo, traço a traço. Na fumaça, um mundo novo faço. Faço um mundo novo na fumaça. Passo a passo, faço mais um traço. Faço mais um passo, traço a traço. Na fumaça, um mundo novo faço. Faço um mundo novo na fumaça. De olhos, uma estranha fumaça invade o corpo. O ambiente esfumaçado recebe ele, o desajeitado, desequilibrado elefante. Quando o elefante vem de lá pra cá, vai vindo bem devagar. Ele é um passo pela fumaça. Ele que segue. As patas no chão. O elefante vem de lá pra cá. Vai vindo bem devagar. Ele é um passo pela fumaça. Ele que se equilibra. Eu faço sem saber o que acho. Respiro que não é pros vivos. E vivo cheio de cansaço. Eu prefiro ser um seu nocivo. E assim vivente quem tá embaixo. Meus olhos estão semi-cerrados. Querendo ver se algo errado. O mundo fica abafado. O trânsito tá engarrafado. E andando de modo arrastado. Tá tudo como deveria. Progresso pro mais abaixado. E o resto no banho-maria. O teto já virou mania. As manias já viraram tédio. Tem prédios na periferia. Favelas na periferia dos prédios. É um hobby rico fazer lobby. Listado sangue, boca e cobre. Põe a mesa quando é pra empresa. Não pode quando é pro pobre. Pros nobres tanta gentileza. Foi com muita delicadeza que disse a gente que sofre, que é nobre você será preso. E trabalhando de coração, em prol da sua corporação. Viver igual decoração, só por só melhorar o ambiente pros outros. Não há nada de igual. cada qual tá com seu cada. Uns voam de busão, me enxerga, patrão, é de caranga importada. Tantos rostos aqui reunidos me dizem um pouco mais que nada. Tantos nossos aqui reunidos, é, todos nessa mesma casa. Tão sua contribuição pra essa nossa fábrica de mágoa. Foi o trânsito, é o concreto, talvez algo que tem na água. Todos juntos andam lado a lado e nada que foi combinado. Tão dividindo o mesmo espaço sem nem ter sido convidados. Todos complexos, estranhos, entre si são diferentes. Entre si tão diferentes, nem parecem ser da mesma gente. Mas o que une é o que separa e dias piores mandou por vir. Todos unidos em blocos, competindo entre si. Eu não sei se eu entendi, uma coisa eu aprendi. Que esses carros não vão voar, vão ficar engarrafados aqui. Porque a cidade tem ódio, mas sempre amor te dizer. Você não odeia a cidade, ela que odeia você. Os carros, as casas, os bairros, as massas, as ruas, favelas, vielas e praças, as carnes e muros, homens pioneiros, toda liberdade pra ser um prisioneiro. Os carros, as casas, os bairros, as massas, as ruas, favelas, vielas e praças, as carnes e muros, homens pioneiros, toda liberdade pra ser um prisioneiro. É engraçado que poucos estão ligados, mas muitos se sentem sozinhos. Se preocupam com o que tá lá longe, mas não ajuda nem sequer os vizinhos. Apresse não perder o bonde, confesse não saber aonde. Se a meta leva o topo da sua mente até o seu pé do monte. Paredes tão cheias de bichos e ruas tão cheias de lixos. É um mundo bem civilizado, não há espaço pra mais nenhum bicho. Não há espaço pra mais nenhuma vida, nem vida agindo livremente. Tem vida social ativa e não atiça aguçadamente. Agora eu vejo claramente o imundo em algo limpo. Democracia é só um escudo fajuto, porém se mantém distinto. São câmeras de segurança, protege todos os recintos. Mas nada como a esperança pra crer não poder ser extinto. Bem-vindos a mais grande floresta, ela é fria e cinzenta. São formigas na dispensa, consumindo esse planeta. Quem não vive ao menos tenta, uns tornam uma salva violenta. Que é sangue misto com a copeta, pra mim tá pedindo um cometa. É, o império tá tão decadente, e evita de seguir em frente. Que se ele tivesse um rosto, não ia nem poder mostrar os dentes. Mas pela vida de um defunto, se eu analisar o conjunto. Envelheci, fiquei mais alto, os muros aumentaram juntos. Só protegendo meus assuntos, tudo tá indo bem. Se eu te der chance de fuder tudo, eu duvido que você não vem. Eu te ajudo, bota ser feliz e a ter tudo que você não tem. Se o peão se largou da raiz, vem pra cá, doido para ser alguém. E você tem a chance também, ó. Pelo menos a promessa, pelo menos você pensa. Pelo visto não contesta. Se o que resta é tentar ser feliz com chuva ou com festa. Porque a bruxa tá solta e ainda a bruxa tá com pressa. A cidade tem mil e uma coisas boas de ver, de se ter, de sentir, de comprar, de vender. Porque a cidade tem vida, mas nunca ousou te dizer. Você não vive na cidade, ela que vive em você. Os carros, as casas, os bairros, as massas, as ruas, favelas, vielas e praças, as carnes e muros, homens pioneiros, toda liberdade pra ser um prisioneiro. Os carros, as casas, os bairros, as massas, as ruas, favelas, vielas e praças, as carnes e muros, homens pioneiros, toda liberdade pra ser um prisioneiro. Sistema Negro, RPW-RZO, Potencial 3, SNJ, Consciência Humana, e meu coração, Eternos. Firmeza Matilha, Firmeza House, Capitão Cristóvão. Calçada pra favela, avenida pra carro, céu pra avião e pro morro descaso. Cientista social, Casas Bahia e tragédia. Gostar de favelado mais que Nutella. Quanto mais óbvio você vai querer. Uns preferem morrer ao ver um preto vencer. Papel alumínio todo amassado. Esquenta não mãe, se a cabeça de alho. Cartola, virar que eu vi. Tão lindo e forte e belo como Mohamed Ali. Canta rap, nunca foi pra homem fraco. Saber a hora de parar é pra homem sábio. Rico quer levar com nós, cê que sabe. Quero ver pagar de louco lá em Abu Dhabi. Eu sou nota 5 sem provocar like. Nota 10 é de Nadir, DJ Prime, sabotagem. Pode colar, mas sem arrastar. Se arrastar, favela vai cobrar. Acostumado com sucrilhos no prato. O nome só é bom com a preta de lado. Pode colar, mas sem arrastar. Se arrastar, favela vai cobrar. Acostumado com sucrilhos no prato. O nome só é bom com a preta de lado. planeta jaz, é a trombeta do satanás. Usa em bolt, se não correr, fica pra trás. Que meta pau, soca peneira, é feio demais. E cocaína desgraça a vida de um bom rapaz. Trilha sonora do gueto, rap de facção. Fazem o povo cantar com emoção. Zona Sul, haja coração. 10 mil pessoas na favela, na quermesse do campão. De Cavalcante, oito siga, Frida Kahlo. Tem o mesmo valor que a bezedeira do bairro. Disse que não ali o recém-formado, entende? Vou esperar você ficar doente. Cantar rap nunca foi pra homem fraco. Saber a hora de parar é pra homem sábio. Vacilou no jab, feio é lona. Crioulo doido não é garapa, ideia rápida, mas soma. Pode colar, mas se arrastar. Se arrastar, favela vai cobrar. Acostumado com sucrilhos no prato. Morando só é bom com a preta de lado. Pode colar, mas se arrastar. Se arrastar, favela vai cobrar. Acostumado com sucrilhos no prato. Morando só é bom com a preta de lado. Pode colar, mas se arrastar. Se arrastar, favela vai cobrar. Acostumado com sucrilhos no prato. Morando só é bom com a preta de lado. Pode colar, mas se arrastar. Se arrastar, favela vai cobrar. Acostumado com sucrilhos no prato. Só é bom com a preta de lado. Apenas mais um trago. As nuvens da veia, as orquídeas do Alê. DJ Dandan, também amo você. As nuvens da veia, as orquídeas do Alê. DJ Dandan, também amo você. Anda que eu não vejo, uns nascem, são bem cuidados, outros estão jogados a esmo. Isso eu não entendo mesmo, é tanta desigualdade. Como sofrem os humanos empilhados na cidade? Prédios, lajes e casas, estrutura formada. Sorriso falso no rosto, seguem levando na levada. Parada não é viada, daqui não se leva nada. Mesmo assim eu vejo velhos com a mente embotada. Não compreendem quase nada, são homens de pouca fé. Vivem na base da mentira, ocultando o que é. Mas um dia vem a cor e salta aos olhos a verdade. Viver bem é compromisso, o resto todo é vaidade. É a igreja de um lado, de um outro lado. Explodendo cidade grande, às vezes quase bate o desespero. Tem uns que não fazem nada, outros que trampam o dia todo. Na rua ouço mil vozes, sinto o cheiro do esgoto. Garoto de pé descalço chora, sabe que tá fosco. Enquanto ele fuma pedra, mãe que morre de desgosto. No parque neguinho corre, vende back que nem vão. Na terra de chão batido, joga o jogo do milhão. No banco maluco saca certa quantia que gasta. Herança que enche a pança, mas se perde na cachaça. Alcoolismo fudido, doença dos anos 2000. Até parece aquele filme que todo mundo já viu. Esperança cresce fé, não sei bem qual é que é. Mas prestem bem atenção nos camisetão, nos bonés. O rotineiro, o holocausto, o mano. Pra frente, isso é fato mesmo, com os pés amarrados. Quem não sabe, levou, por escolher um atalho. Mas aqui, existe outro lugar. O rotineiro, o holocausto, o mano. É o que plantaram desde a infância, tá nas crianças. Agora corre, e vale a pena chorar. Raro, sentado, oculto, acende o cigarro. Em um bar sujo do barro, onde ele bebe seus tragos. E carros acelerados, madrugadas, em avenidas, playboys. Otários, por nada, arriscam suas vidas. A descer do amor, mal começaste a conhecê-la. As minas nas esquinas, por grana, querem vendê-la. Amanhece, vem a feira, onde muitos vão trabalhar. Viciados de carreira, pegam outra pra fumar. Cidade grande, se expande, é pane, depois não reclame. Em cima sobe, baixo desce, a diferença é contrastante. Visível no semblante daquele que cedo rala. Incompatível com a Patrícia na rave, boca de bala. Não se sabe onde para, mas posso adiantar que a parada tá errada e a tendência é piorar. E se piora, vambora, quem para fica e atola. Enquanto os vermes sorri, cidade grande é quem chora. Eu rezo e peço isola, não me envolvendo em conflitos. A rua é sempre uma escola, o lar de todos aflitos. Perdidos em algum beco, mesa de bar ou ruela do mar. magnata, um mendigo do mais certinho, eu sequela. Histórias trazem com ela amor e ódio, verdade, caos ordenado e sensível, um desconforto à vontade. Já fui chamado de louco em meia meus devaneios, mal sabem eles, são poucos os que real entenderam o de porquê tanta gente amontoada, rotina. Um formigueiro humano trampando sem autoestima, consuma, compre, supere o vagabundo ao seu lado, projete sua alegria no meu pacote embalado. Calado em sua consciência, dou mais um gole no trago. Cidade grande se expande, mas faz sentido enjaulado. Mas o inferno é aqui, existe em outro lugar. O rotineiro local, eu vou pra frente, isso é fato, mesmo com os pés amarrados. Quem não sabe te levou, por escolher o atalho. Mas o inferno é aqui, existe em outro lugar. O rotineiro local, urbano. Não me plantaram, deixa a infância dar as crianças. Agora corre, vale a pena chorar. Independência, combate! Hey, Independência ou Mate aqui, segundo bloco do programa, hip hop na medida aí, grooves, beats e líricas bem particulares de todos os lugares do país aí. Esses últimos foram nunca visto ali de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Antes teve o MC Shaw, direto do Rio de Janeiro, Confirmação da Vida. É, o que mais que a gente teve aqui? Teve Criolo Doido, Criolo com Sucrilhos, Dom Cezão, o Equilibrista, faixa produzida pelo DJ Kaique. Doideira, doideira. Bom, agora a gente entra numa parte do programa de conexões externas aí, então, quadro Povo Heróico, PMW. Como a gente falou no começo do programa, hoje o Povo Heróico é com o Festival PMW, que vai acontecer sua sétima edição lá em Palmas, Tocantins. E pra trocar ideia com a gente, um dos produtores, o Gustavo Andrade, tá escutando nós aí, man? Ô, cara. Ô, oh, beleza. Opa. Legal, bem-vindo aí, Independência Mate. Boa noite. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Ô, beleza, beleza. Ó, seguinte, cara, Daqui a poucos dias, 3 dias exatamente, começa a 7ª edição do PMW. E eu acho que é legal, né, primeira participação sua aqui no programa, de contextualizar mesmo, assim, né, como que nasce o festival, contexto da cena e tudo mais, né. Eu acho que pra muitos, pra grande parte, até eu acho que dos ouvintes que estão agora, assim, não conhecem Palmas, não sabem quase nada da cena daí, do que tá acontecendo. E eu acho que é legal de começar bem do início mesmo e traçar um panorama até hoje, como que tá sendo. Então, o festival, assim, ele tá acontecendo desde o início, entendeu? Como que surgiu o festival? Porque a gente gostava da música, né? Só que aqui, a gente não tinha como ir aos shows, porque os shows não existiam, né? Dizer assim, pra gente viajando, a gente tinha que ir pra Goiânia, ir pra Brasília, ir pra Salvador. Aí a gente ficou naquele negócio, pô, vamos fazer, cara, não esperar ninguém fazer pra gente, não, a gente tá afim. Aí a gente fez a primeira edição, a gente fez 20 bandas em um dia só, em 2 palcos. Aí em 2006 fizemos a segunda edição com várias bandas também, tiveram de mais regiões do Brasil. E daí começou a surgir bandas na cidade, bandas autorais, entendeu? E as bandas começaram a circular, a tocar fora, e consequentemente começou a acontecer mais shows aqui na cidade, né? E fora do festival, e hoje em dia acontece show praticamente todo final de semana aqui na cidade. As bandas aqui estão circulando pelo Brasil aí, as bandas, tem banda que tá gravando fora, tem muita banda que tá vindo pra cá agora, entendeu? A coisa aqui tá ficando muito legal, assim, mas já tem o quê? 7 anos já está uma boca aí, né? Tá melhorando, tá bem melhor. Hoje tem várias opções, o negócio tá bem legal na cidade. Hoje já, digamos assim, que já acontece uma cena, você vivencia isso, tem velho de rock, tem estúdio, tem bar de rock, tem casa de show de rock, antigamente não existia nada disso. Bacana, acho que não, bem legal, é sempre bacana a gente poder fazer essa reflexão de como os festivais, né, beneficiam as cenas independentes a longo prazo, E aí acho que é... Nem não te ouvia direito, você também fala com tiros altos. Uhum. Não, que, acho que é bem legal essa contextualização que você faz, Gustavo, que a gente entende bem aí os festivais como ferramentas importantes para as cenas. Acho que era legal você comentar um pouco da relação do PMW com os artistas locais, né? Como ele dá oportunidade para os artistas de Palmas fazerem shows interessantes ao lado de nomes conhecidos, né? Que sempre fazem parte da programação de cada edição do festival. Falar um pouco do conceito da programação que vocês buscam trabalhar aí mesmo. Então, o que a gente tenta fazer é o seguinte, é misturar vários estilos e trazer essa galera de fora para tocar aqui, para ambas aqui poderem trocar experiência, trocar as tecnologias, essa galera de fora, a galera mais antiga e a galera, digamos, novata, porque... uma hora ou outra eles vão acabar se esbarrando. As bandas aqui vão acabar indo tocar na cidade das bandas que vêm pra cá. E quando eles forem pra lá já tem um suporte, vai, né, que precisa de alguma coisa, já tem uma amizade. Ou até mesmo por causa dessas bandas de fora, as bandas aqui são indicadas pra tocar na cidade deles, entendeu? E esse lance de tocar com bandas grandes, como muitos já vieram pra cá, tipo Patifu, Cachorro Grande, Ratos, Negão. Isso é meio que uma realização dos fãs, dos artistas daqui, né, cara? Que eles, quando que eles iam imaginar que eles poderiam dividir o palco com o Colégio Fogo Cantado, com uma canga, com o Wanderlind, entendeu? Aí eles acabam vendo que isso hoje é possível, que eles conseguem, se eles trabalharem, eles vão dividir o palco aqui com eles, vão dividir também em Brasília, em Goiânia, entendeu? Isso faz com que eles se sintam bem, assim, à vontade. Entendeu? Aham, legal, cara. Eu acho que é bom falar um pouco também que além da programação musical, tal, já tradicional, nesses 7 anos, tem, como você falou, nessa busca por trocar tecnologias, conhecimentos, ferramentas e tal, e daí tem, junto com a programação, com os shows, tem outras atividades, né, de formação, de discussão e tal. Queria que você contasse um pouco mais e falasse como é que a galera pode acessar o festival, conhecer mais, se aprofundar mesmo dentro dessa ideia. Então, né, nós temos umas palestras, debates, workshops na quarta-feira, dia 4, e vai ter também no dia 5, na quinta-feira. A gente vai ter palestra de como usar a imprensa local, a mídia local para se autopromover, vamos dizer assim, como vai ter um porcão que vai falar sobre como manter uma casa de rock na cidade. Tem uma palestra de como produzir a sua banda e rodar pelo Brasil. Tem o Iron do Band Fish que vai falar sobre como tocar na gringa, né? E para você saber mais do festival, tem o nosso MySpace, que é www.myspace.com/PMWRockFestival. E também podem seguir a gente pelo Twitter, que a gente toda hora coloca informação lá, que é twitter.com/PMWRockFestival. Lá você tem informação diariamente do que está acontecendo, de como vai ser a dor, esse tipo de coisa. Legal, legal, hein? Bom, seguinte, então, procurar... Se tiver mais dúvida... Oi, não, acho mais dúvida, que... pode mandar um e-mail pra gente também, que é PMW... rockfestival@gmail.com. Beleza, beleza. Cara, pra coroar aí tudo, primeiro agradecer a participação, né? Depois a gente vai rolar alguns sons aqui, acho que é legal você comentar, até já comentando um pouco mais da programação e dar o último salve. Só pra contextualizar, a gente vai tocar duas bandas aí de Palmas, o Capelinos e o Bodá de Ciro, e tocar duas bandas de fora, né? Convidados, o Vander Virginer e o Galinha Preta. É, massa, bacana, legal, né? Agradecer aí, cara. E eu queria convidar todo mundo, cara. As bandas da região que estiver ouvindo a gente, mandar material pra gente. A gente está aqui de conhecer bandas novas. A gente, todo ano, dá oportunidade pra muita galera que a gente acaba conhecendo aí pelos festivais, pela que a gente recebe material. A gente tem até o intuito de estar conhecendo essas bandas aí, entendeu? Pode mandar via correio, pode mandar pelo e-mail, de várias formas, a gente recebe tudo aí, e ouve tudo também. Firmeza, firmeza total. Bom, agradecer mais uma vez pela participação. Agradecer mais uma vez a participação. A gente corou o bloco aqui então com Capelinos, Nada Sei, Vou Dar de Circo Strange, nome do EP deles, Vander Wildner com Os Pistoleiros, e fechamos com Os Figuraços do Galinha Preta com Padre Baloeiro aí, título homenageando. Classe A. É nóis então. Agradecer a vocês pelo espaço aí. Muito obrigado. Valeu, tamo aí. É isso. Abração. Aí. Vamos de som então, Povo Heróico aqui, PMW Rock Festival. Escute diferente. Acha muito problemático. sol bate forte demais. Linha Preta é uma das melhores bandas do Brasil, cara. De verdade, de verdade. Essa música aí é Padre Baloeiro, né? Em homenagem, todo mundo sabe a quem. Legal, né? Tem duas... Padre Baloeiro, pode lembra, crer. Né? Registrando um momento histórico, trágico. Boa. Tem uma banda, tem uma música do Projeto Mais Dois também, daquele trilha sonora que também é o Padre Baloeiro. Aí, referências, né? Essa grande figura do balonismo mundial, vai. Vai. Avançando. Que Deus tem. Avançando, não, voltando, né? Antes a gente ouviu Vander Wildner, Bodade Ciro e Capelinos, todas essas bandas aí coroando a entrevista com Gustavo Andrade, que bateu um papo com a gente sobre a 7ª edição do Festival PMW, que começa a acontecer a partir do dia 5 de agosto, na cidade de Palmas, capital do estado do Tocantins. Da hora, né? Estado fervendo aí, estado que é o estado mais recente do país, né? Bom, vamos lá, seguindo então um programa aqui. É, temos mais um bloco aqui das nossas pesquisas, vivências e outras conexões musicais aqui. Um bloco instrumental, aqui passando da metade do programa. Os sons já para começar a fritar mais um pouco a mente dos nossos ouvintes. Preparando para o final, acho que é pós-psicodélico. Pós-psicodélico. Com a psicotropicodelia aí, que a gente vai fazer um quadro especial daqui a pouco no Brado Retumbante. A gente começa um quadro instrumental já bem experimental. Começando com a banda Joseph Torton, Acho que o pessoal já, quem acompanha o programa já deve ter ouvido eles aqui, né? A gente já rolou em diversas etapas aí. Acho que a primeira vez foi quando a gente conheceu eles lá na Feira da Música de Fortaleza, o ano passado. Mas aí no começo desse ano eles estiveram por aqui, tocaram na Macacada, na USP 2, né? No Campus 2 da USP. São uma galera molecada, né? Tem cerca de 20 anos aí, lá de Recife, Pernambuco, e estão na atividade total, estão prestes a lançar o primeiro disco deles, primeiro álbum deles mesmo, aí pelo selo Coquetel Molotov. E por enquanto a gente rola uma música que também está presente na coletânea do Mais Soma, música chamada Jolo, e acho que é legal, né? É difícil de falar sobre a banda, na verdade, né? Porque tem várias viagens bem, sei lá, deles, assim. Não tem muito um gênero ou alguma coisa específica pra falar. São timbres, texturas, linhas de guitarra, linhas eletrônicas que eles programam também, outros instrumentos e tal. Bem interessante. Bacana. Na sequência, a gente vai passeando por este Brasil instrumental de, meu Deus, sai de Recife, vai pra Salvador. Salvador não, cara. Que absurdo. Ah, achei que era o Vendo. Não. Então, pode estar tá na chance de se redimir ainda. Vai, segunda chance. Então a gente sai de Recife e vai pra Sampa, meu. Tocar um som da banda Pig Soul. Na verdade, aí é um aquecimento pra essa incrível experiência sonora que está se aproximando da cidade de São Carlos. Já temos datas confirmadíssimas, né? Tanto aqui no programa Independência Walmart ao vivo. Na próxima segunda-feira, como também um show aqui no palquinho na terça-feira, no dia seguinte. Uma banda de um conceito extremamente moderno e provocador. Eles têm uma música e um CD lançado até agora, porque o CD só tem uma música que demora meia hora, que é o show deles. Nossa. Então a gente vai conferir um trecho aí desta incrível faixa. Não é inteira? Preparando o clima pra chegada dos Porcos Almas aqui na semana que vem. Eles lançaram o disco Chorume da Alma, acho que é legal, né? Amigos fritões aí, que se com muita devoção à música, e que eu acho que tem dois elementos aí que já estiveram presentes por aqui. A gente espera receber eles de novo ainda mais carinhosamente. O Chicão, né, o tecladista e sintetizadorista, e o gigante baterista do que também fazem parte da banda Electrogroove, que os dois fazem parte. Acompanha o programa. Electrogroove foi uma das primeiras bandas a fazer sessão aqui, está presente na primeira coletânea de transmissões independentes. Então os caras vão dar um F5 aí. O Electrogroove ainda continua, mas o Pig Soul é uma banda ainda mais frita que o Electrogroove, é isso? Segundo informações? Ainda mais, confirma. Procede. Uhum. Beleza, então. Vamos escutar o som deles aqui. E pra finalizar, aí sim, indo pra Salvador, Bahia. Agora vai você. Fala você. Não. A banda Vendo 147, banda pesada, rock mais pesado, mas sem deixar de explorar novos universos e novas paisagens a partir da música instrumental. Eu nunca vi eles ao vivo, mas todo mundo que viu comenta, assim, que como outras bandas instrumentais do país, são... muito arrebatador o show. Tem o lance dos bateristas clones, né? Dois bateristas tocando um naipe de bateria só, na verdade. Pelo menos o pedal de bumbo é compartilhado e eles fazem... Tem um diálogo musical ali bem doido e tal. A gente vai escutar a música do EP deles, chamada Hell. E em breve eles devem vir com mais novidades. Estão circulando bastante e tudo mais. Muito bom. Música instrumental, experimental. Afinal, este é o programa Independência ou Marte. Você escuta de perto. We'll be right back.

Brother, muito bom este bloco. Bom, experimental, instrumental, misturando tudo. Visceral, assim, animal. Levanta o beijé. Falando instrumental, experimental. Tá, a música que começa assim. Ah, tá. Falando instrumental, experimental, eu tô sentindo falta, né? Dos falsos conejos no fundo aqui. Mas a gente acabou de voltar desse bloco aí que finalizou com uma banda Vendo 147, com a música Hell. A gente escutou aí uma grande transcendência musical no meio do bloco aí com a banda Pig Soul, que inclusive vai estar aqui na próxima edição do programa, numa transmissão independente ao vivo e também fazendo uma noite fora do eixo aqui no palquinho do UFSCar, é isso? Exatamente, então nós aquecemos, né, os sensores auditivos de nossos ouvintes, porque semana que vem, vem porrada por aí. Dias 9 e 10 de agosto, Pig Soul em São Carlos, aí fazendo, sei lá, todo mundo entrar em outras percepções possíveis aí através dos ouvidos. Muito bom. E agora... A gente começou com a banda Joseph Torton, com a música Jolo, pra começar esse bloco. Bom, vamos seguir o programa aqui então, entrando no tradicional quartinho final, mantendo a vibe experimental, mantendo a ideia de inovação e, sei lá, trazendo elementos diversos possíveis aí pra alimentar nossos psicológicos. Então a gente vai se comunicar, fazer o quadro Brado Retumbante com o selo virtual Psicotrópico Delia. Opa! É isso aí, programa Independência ou Marte, quadro Brado Retumbante, né? Agora se conectando com o Harlem, conexão telefônica, pra gente falar um pouco sobre a Psicotropicodelia Records, mais uma net label, né, fazendo contato aqui com o Independência ou Marte. Arlen, tá na linha? Boa noite, velho. Opa, boa noite, estamos aí. Sucesso. Da hora, da hora. Bom, cara, acho que é legal primeiro contextualizar onde é que você tá, que, sei lá, como que... Porque a gente tava conversando com o Flanix, na verdade a gente já tinha rolado coisas do Psicotropicodelia em outras épocas, mas na verdade... Eu acho que até pela proposta de net label mesmo assim, o selo acaba ganhando uma dimensão extraterritorial, né? Sem fronteiras geográficas e tal. Então literalmente ele falou, sem fronteira. É, daí ele falou que vamos falar com quem, não sei o que, ele falou, fala com o Arlen lá no, que tá lá no Rio. Eu acho que é legal você contextualizar tudo isso daí, né? Como há 3 anos atrás vocês decidiram inventar um selo específico, né, um nicho específico de experimentação e nova música eletrônica e tal, e agora 3 anos depois, mais de 30 lançamentos e uma enxurrada de downloads virtuais, um puta reconhecimento não só no Brasil e fora e tal. Então, é o seguinte, eu estou na verdade no norte fluminense, eu estou em Campos, estado do Rio. Uhum. O Flanix em São Paulo e o Laza, que é o último membro que entrou no final do ano passado e tal, ele tá em Niterói, no Rio também. Então, o selo começou em 2007 como um desdobramento de um programa de rádio que eu apresentava virtualmente, até inicialmente pelo submusica.com e depois independentemente, que a busca por música fora dos padrões, assim, música eletrônica que tivesse aquele lado experimental caindo pro visual, identificado com trilhas sonoras, identificado com esse tipo de ambiente, assim, que você pudesse ouvir imaginando e deixando a mente fluir. É meio que essa a ideia, fugindo de rótulos, assim, a gente evita cair para uma linha única, cair para nichos muito específicos. A gente é bem aberto mentalmente, assim, vai de trilha sonora de filmes clássicos de terror até IDM, breakcore, ambient, eletrônica, envolvendo tudo, assim, inclusive indie rock também, tudo mais. Eu acho interessante esse gênero chamado brain dance, eu acho que é uma coisa que pouca gente conhece, né? É porque, na verdade, o que chamam de brain dance é um rótulo para juntar tudo que era experimental e difícil de categorizar nos anos 90, assim. Tanto que a mídia pegou muito, a mídia britânica principalmente, ela pegou e criou um outro rótulo chamado IDM, que é bem rejeitado pelos próprios artistas, seria Intelligent Dance Music. Uhum. É muito rejeitado pelo próprio termo Dance Music, porque, não sei, talvez ele faça as células cerebrais dançarem, mas não é muito adequada a pista de dança, assim. Uhum. Com certeza. Entendeu? O Brain Dance surgiu como o nome de uma coletânea, na verdade, do selo Reflex, The Brain Dance Coincidence. E essa coletânea deu um rótulo alternativo, assim, a esse tipo de música. Bacana. Tem uma questão que a gente sempre tenta levantar por aqui, Arlen, né? Que é em relação aí às nossas lutas diárias, né, em torno do copyleft total, né? Então vocês estão aí totalmente antenados com isso, utilizando plataformas como o Archive.org, o Jamendo. Isso aí. E né, gerando uma grande visibilidade dessas plataformas livres aí com o número de downloads que vocês têm. Então acho que é legal falar um pouco entre a relação desses formatos de distribuição, com a estética dos sons que trabalham, um pouco da sua visão sobre essas questões de compartilhamento de criatividade. Então, a gente acredita que a essa altura, essa coisa de buscar o lucro ou sei lá o que com a música, a gente pretende até em algum momento ir atrás disso com eventos, com tratamentos alternativos e tal, mas não exatamente com venda de música. Desde o início, a ideia era disponibilizar música que pudesse chegar a meios como vídeo, artes visuais, ou a ouvintes espalhados por aí. Eu já lançava material meu mesmo pelo archive.org antes. Material dos projetos solo, de amigos, indicava e tal, através das licenças Creative Commons. E a gente foi se aprofundando. Houve até uma pesquisa grande antes de começar o selo, buscando sites, plataformas e tal, que lidassem com essas licenças. Acho que o principal objetivo era que isso fosse usado por videomakers, pela galera, e que a mídia fosse se difundindo, não só pela música, mas pelos outros, por ser incorporado em outros meios, assim. Basicamente é isso. E a ideia que a gente tem é de, até o fim, prosseguir sempre tendo esse espaço de disponibilização da música gratuita, livre. Podemos até entrar em outras ideias aí com vídeo e tal, que vão acontecer em breve, mas manteremos sempre esse lado. Uhum. Isso é uma curiosidade que eu ia perguntar também, de que outros projetos, além dos lançamentos virtuais, né, que mais que tá em volta de estudo, assim, desde como que funciona os shows, as apresentações de todo mundo, que outros materiais que estão juntos, que nem você falou, né, vídeos, que outras plataformas, mídias e tudo mais que vocês têm trabalhado. Então, é o seguinte, a gente, na verdade, está preparando esse ano a entrada de rádio pelo site, a entrada de vídeos, inclusive longas metragens vão sair pelo selo. Longas, curtas metragens, todo um lado de audiovisual completo, assim. E isso vai rolar em breve. Acredito que, acho que em meados de agosto em diante, já vai estar sendo disponibilizado na página oficial. Então, nos planos estão documentários sobre música feita no improviso, na rua, hip hop, repente, esse lado, feito por um pessoal do Rio, de Niterói Rio. Está possivelmente um filme que vai ser uma espécie de, vamos lá, pornô manifesto experimental, será lançado, curtas metragens envolvendo o lado de terror, trash, artes plásticas, etc. E a parte de shows, a gente ainda está organizando eventos, provavelmente no Rio, vão rolar em breve. Tem um plano de um festivalzinho envolvendo cinema e música experimental, mas está tudo ainda nos planos, esse lado, entendeu? Basicamente é isso. Legal, legal. Bom, acho que casando até com os sons que a gente vai rolar daqui a pouco, acho que dá para ir até apresentar e falar um pouco mais sobre cada som, acho que dá uma apresentada mesmo pra galera. Fica legal falar de como que funciona mesmo o trabalho das bandas, das conexões, tem artistas gringos, por exemplo, que vocês lançam também na label, né, tal. Como que os outros, como que vocês recrutam os outros artistas, como que vocês compilam e juntam o povo todo pra lançar pelo site, e daqui a pouco a gente anuncia os sons e fala mais sobre eles mesmo. Tranquilo. A gente basicamente, quando lança coletâneas, quando a gente se propõe a fazer uma coletânea que a gente chama de volumes, a gente manda aviso, convocações a todo mundo que está em contato. E todo mundo que está em contato é muita gente mesmo, porque acho que já fazem uns 8 ou 9 anos que eu particularmente estou nessa coisa de divulgar música pela internet, ou seja, por programa de rádio, ou divulgação de troca de ideia com produtores, etc. Então eu conheci muita gente através de programas P2P, assim, Soulseek, desde a época do Audio Galaxy. Eu já mantinha contato com o pessoal de fora e daqui. Então, fui mantendo esse contato com o programa de rádio que rolava, aumentou bastante isso. E com o selo, o pessoal foi. A gente disponibiliza o e-mail e a galera vai, interessada, vai mandando material também. A gente vai juntando tudo e faz uma votação, chamando amigos, convidados e tal, geralmente de 5 a 7 pessoas. E as faixas mais votadas entram nas coletâneas. Tudo é feito pela internet. Tudo. Basicamente MSN, ou e-mail, sei lá. Tudo é feito assim. E álbuns e trabalho solo de artistas, a gente manda, pede o pessoal para mandar o material e vai lançando à medida em que vier a demanda. Assim. A gente lança em média um item por mês, assim. E basicamente é isso. Legal. Acho que é legal aproveitar esse momento também para já dar uma difundida para os ouvintes aí nos endereços, né? Tanto as páginas onde a galera encontra na internet para ouvir, quanto o e-mail para entrar em contato com o material também. E você vai falando, a gente já vai colando no Twitter aqui pro pessoal. Tranquilo. Então, o principal site é o www.psicotropicodelia.com. Existe também o MySpace, www.myspace.com/psicotropicodelia. Jamendo e Last FM, basicamente, existem vários outros sites assim. Uhum. Se você procurar colocar psicotropicodelia, você já encontra todos esses outros. Mas esses que eu falei, acho que são os, digamos, os principais. Dão conta do recado, né? É isso aí. Outra coisa também é e-mail. Uhum. Esse eu vou ter que soletrar. melrah.records.rsords@gmail.com. melrah.records@gmail.com. Na verdade, esse melrah records seria o nome original do selo. Uhum. Entendeu? Ficou no e-mail homenageando, bacana. Ficou só no e-mail. Legal. Acho que a gente pode partir para uma, né, aproveitar, a gente sempre aqui nesse quadro no Brado Retumbante, a gente gosta de que o entrevistado, né, dê uma apresentada nos sons para os ouvintes. Beleza. Então a gente está com um bloquinho aqui para rolar, talvez eu fale na pronúncia de algum dos nomes aqui, mas temos A-Tech, Tail Twist, Pio, e aí o último, Nox III, Nox 3.0. É Nox 30. Nox 30. A gente mesmo demorou um pouco a perceber isso. Você vai me corrigindo e falando um pouco sobre o trabalho de cada um desses artistas do selo. Tranquilo. A-Tech começando. Beleza. Sobre o A-Tech, é o trabalho de um produtor de BH, Belo Horizonte. Foi um dos primeiros que manteve contato assim com a gente. Acho que desde 2004, 2005 eu estou em contato com o Figura, e ele faz um som que é basicamente é uma mistura de muita coisa, vai desde eletro até breakcore, assim. É realmente difícil de rotular, é bem denso, bem extremo assim. E a gente já lançou 2 álbuns do cara e já lançou também material nas coletâneas, espalhados pelas coletâneas, que é tão variado que a primeira faixa lançada do projeto A-Tech é basicamente um trip-hop, assim, lembra Portishead, Tricky, essa linha de som. Depois ele foi vindo com umas coisas mais eletro mais pesadas. E é isso. O nome do cara é Marcos Miranda, de BH. Bacana. O outro, que você me falou... Pio. Tem o twist. Pio é o Mário, Mário 86 do Rio. Uhum. Que faz um som mais breakbeat, bastante influenciado por games, por trilhas de videogames e... Chiptune music. A música, inclusive, chama Final Stage, né? É, totalmente. A lógica do projeto é isso. Uhum. É como se fossem trilhas de games mesmo. E breakbeat tem muito de anos 90, mas também tem uma essência atual, acho que derivada de breakcore, de uns estilos assim. E ele tem lançado, já é o segundo lançamento dele, que saiu recentemente pelo selo, um álbum, mini álbum, na verdade, que dura menos de 20 minutos, apesar de 13 faixas. Okay. E a proposta dele são faixas curtas e bem energéticas, assim, bem densas e tal. Mas a gente escuta o último lançamento, né, que é o Tail Twist, é Bees Under the Tree. Tail Twist é o nosso cientista louco atualmente, assim, acho que é um dos projetos mais complexos e de futuro no selo, talvez. Ele produz uma linha meio lembrando artistas e tal dos selos britânicos Planet Mu, Warp Records, sons bem intrincados, com muita referência a trilhas de filmes e uma técnica bem apurada, assim. Ele vem de Indaiatuba, se eu não me engano, Indaiatuba, interior de São Paulo, e multireferencial o som do cara, eu acho bem rico, vale bastante ouvir. E por último, o Nox 30, não foi? Isso. Então, esse é de Sorocaba, é o Rodrigo Florentino, e a praia dele já é exatamente o oposto do anterior, é uma linha mais ambiente, mais viajante, porém com detalhes bem sombrios, bem darks e tal. Lembra também bastante trilha sonora. Eu acho que tudo no selo lembra, de alguma forma. Uhum. É bastante cheio de detalhes. O som é meio minimalista, mas tem sempre algo acontecendo por trás. E eu acho que um ótimo complemento até ao Tail Twist, porque eles vieram até, foram lançados juntos, assim. Um, o lado mais extremo e pesadão e tal, o outro um lado mais viajante, ambiente e tal. É isso. Beleza, Alan, valeu demais aí, a conexão tá feita, vamos viajar pra dentro desses sons aí, psicotrópico delia, aqui no Independência Omate, começando com A-Tech, O Cheiro do Medo, Peel, Final Stage, Tail Twist, Bees Under the Tree e finalizando com Nox 30, Chiado. Valeu mesmo, hein? Valeu, rapaz. Obrigado aí pela oportunidade, tamo junto. Juntos e conectados, vamos curtir a sonzeira então, com a dobrado retumbante, com os sons da Psicotropicodelia Records. Vou finalizar aí. Pode não. Volta, consciência. Sonzeira, chiado, faixa do Nox 30, último artista do bloco aí coroando com pérolas do selo Psicotropicodelia Records. Bloco amarradinho, bonitinho, a gente teve também o Tail Twist, Bill e o A-Tech coroando a nossa conversa aí com o Arlen, diretamente de Campos, lá no Rio de Janeiro, para falar sobre essa net label aí, sensacional, 3 anos, mais de 30 lançamentos e muita experimentação sonora aí. Vibe total. Muito bom, a gente já mandou alguns salves durante o programa de hoje, mas um parceiraço nosso, Robson Timóteo. Aê. Lá de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Abre aí, Robson. Ele apareceu e deu um salve muito bacana aqui. Ele falou assim, ó, o programa de vocês é uma guerrilha sonora. Parabéns pela resistência e persistência, é nóis. É nóis, tamo aí. Bom, agradecer a todo mundo que se conectou com a gente de alguma forma aqui. Obrigado a todos, foi bastante gente hoje mesmo, legal. Bom, fora2.org.br/independenciaomate, ali tem todo o programa, toda semana, links, tracklist, programa inteiro para baixar. myspace.com/endormais, acompanha as datas da discotecagem radiofônica, mixtape e outras coisas. Vamos atualizando sempre, né? Conheçam e façam parte deste universo. Antes de encerrar, rápido servicinho de agenda para quem está conectado ao vivo com a gente. Essa sexta-feira é imperdível aqui em São Carlos, Ciba e a Floresta na Festa da Cultura Popular do Sesc. E também noticiando aí para os artistas de plantão que estão abertas, né, as inscrições para o Festival de Talentos da UFSCar. Inscrições abertas até o dia 22 de agosto no site desta nossa querida emissora, radio.ufscar.br. É, corram, porque tá, é por ordem de inscrição, né? Todo mundo que se inscrever e tiver alguma relação com a universidade, né? Tem espaço aí garantido no festival, mas é por ordem de inscrição. Então corram atrás, Festival de Talentos. Bom, valeu geral, galera. É nóis, conectado aí, @indiormars. Vamos que vamos. Grande beijo a todos. Semana que vem tem mais. Falou.